Olá. Quando nós olhamos para o cenário mundial e vemos os poderes que estão envolvidos nesse sistema que nós podemos observar, podemos ficar um pouco decepcionados, podemos ficar desesperançados e até mesmo acharmos que as coisas não se encaixam dentro daquilo que a gente vê nas escrituras, mas a verdade é exatamente o oposto. As coisas se encaixam perfeitamente dentro daquilo que as escrituras nos mostram, daquilo que Deus revelou. Quando a gente olha para tudo que acontece de errado, olhando à nossa volta, olhando principalmente a cultura do mundo, especialmente a cultura do mundo, a cultura de violência, a cultura contrária as coisas de Deus, a cultura da moralidade invertida, a cultura do ataque à família, do ataque às boas práticas, aos chamados bons costumes, tudo isso sendo sistematicamente atacado, inclusive, não são ataques dispersos, mas sistemáticos. É claro que tudo isso leva a preocupações, mas a Escritura ela nos dá certamente grandes esperanças nesse sentido, como deu para Israel no passado, olhando para cenários ameaçadores, aliás, muito ameaçadores. Nós vimos no capítulo 12 de Isaías, o livro que nós estamos acompanhando, vimos um hino de louvor ao Messias. O Messias sendo louvado lá no futuro, Isaías antecipando ali esse louvor já estava no coração dele, ele queria compartilhar isso ali com o povo de Israel, especialmente de Judá. Mas logo depois disso vem uma série de proclamações a partir do capítulo 13, de juízos de Deus contra as nações. Afinal de contas, Deus tem um acerto de contas com relação às nações, não só as nações daquele tempo, do tempo ali próximo ao período em que Isaías viveu, as nações vizinhas ali de Israel, seus inimigos, e Deus tinha contas a acertar com eles, mas Deus tem contas a acertar com as nações, inclusive um acerto de contas geral que vai acontecer no futuro. E é muito importante lembrar aqui mais uma vez que a profecia que era dada ali a esses homens de Deus, eles não enxergavam como as coisas se conectavam, passado, futuro, em que época as coisas aconteceriam. Hoje a gente tem um pouquinho mais de ideia, embora a gente não entenda totalmente os tempos. Aliás, tem tempos que foram vedados a nós conhecer. Jesus foi muito claro sobre isso. E, bem, o fato é que começa aqui uma série de pronunciamentos, então, contra essas nações, são juízos de Deus. E a primeira nação mencionada aqui é a Babilônia. Isso está logo no início do capítulo 13, né, no versículo 1. Primeiro versículo diz isso: advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. A gente já falou sobre Isaías, família dele, etc., e essa questão de como o profeta recebia as mensagens. Então, não vamos repetir isso aqui. Temos um texto aí importante, com muitas informações pela frente. Então, vamos ficar repetindo, mas aqui só para lembrar então que Babilônia aqui, está sendo tratado em todo esse capítulo, capítulo 13, em hebraico é Babel, é a mesma Babel lá do início, né, que agora é uma nação, né? Babel tornou-se uma nação, que no grego então vem essa palavra, que é que a gente, da onde se deriva, né, a nossa palavra Babilônia, essa tradução que a gente tem. Na ocasião da profecia, Babilônia não era uma potência, potência. Nem era a Síria ainda. A Síria estava crescendo como potência. A Síria viria a se tornar realmente uma grande potência, mas depois dela viria a Babilônia. Ninguém sabia disso, mas Deus estava antecipando essas informações, que a Babilônia verdadeiramente iria se tornar não só uma grande potência, mas uma nação com grande esplendor, uma nação que se orgulhava do seu poder, de tudo que eles tinham. Só lembrando aqui que a Babilônia hoje não existe mais como nação, a gente sabe disso, evidentemente, mas só para entendimento, só para lembrar, ficava ali no território mais ou menos equivalente aí a onde fica o Iraque hoje. Eu digo mais ou menos porque as fronteiras, evidentemente, são outras, são diferentes, mas é aquela região correspondente ao atual Iraque. Tá bem? Então, o primeiro juízo é contra a Babilônia. Então, nós vamos começar a falar sobre a tarefa de destruir a Babilônia. A quem cabia a tarefa de destruir a Babilônia? Isso está nos versículos 2 a 5. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, chamem-nos com um aceno para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Então, a tarefa de destruir a Babilônia não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa qualquer, mas é importante que lá no passado isso foi feito pelo poder de Deus. Deus se encarregaria deles. Veja que Babilônia, aqui no tempo em que Isaías escreveu isso, estava ainda distante de ser a potência que se tornou depois. E você vai ver ao longo desse texto que vão ser mencionados aqui os medos. Uma região que ficava ali vizinha à Babilônia, no território ali mais próximo dos persas, e os medos que haviam inclusive se aliado aos babilônios, questões da política, como sabemos, né? Política é sempre assim, né? O inimigo de hoje é o aliado de amanhã e vice-versa, né? Sabemos perfeitamente disso. E assim os medos se tornaram aliados dos persas que vieram a combater os babilônios e depois o que veio a se tornar o Império Persa, que sucedeu o Império Babilônico. Está acompanhando? Então você tem numa linha do tempo os assírios como poder. Esse poder vai ser destruído pelos babilônios. Por outro lado, os babilônios vão ser destruídos pelos medo-persas. O Império Medo-Persa era uma composição ali, eles se uniram para destruir os babilônios e assumir o poder regional ali. E o texto diz que eles eram os santos. Aqui a tradução santos, é importante nós entendermos sempre o conceito de santo. Nas escrituras é o conceito de separado, consagrado. Isso muitas vezes quer dizer algo especial, algo que tem que está relacionado a um relacionamento íntimo de amizade, de comunhão com Deus, e influenciando o caráter e tudo mais, santidade que a gente vê principalmente no Novo Testamento, a santidade de Deus, que é uma marca de caráter, mas de um modo geral, a palavra em si, ela não tem uma questão de qualidade, significa apenas separar, separar para uma finalidade. E é isso que o texto está dizendo, que Deus separou esses povos para que eles o servissem como instrumento de punição aos babilônios. Então, a tarefa de destruir os babilônios, ela foi feita pelo poder de Deus que usou esses povos vizinhos ali para atacar a Babilônia. E no futuro, só para lembrarmos aqui, Apocalipse seriam aqui vários textos que a gente teria que usar. Eu não quero que você se perca, mas Apocalipse trata novamente da Babilônia. Apocalipse vai falar de uma Babilônia que não existe mais, a Babilônia, mas vai falar da Babilônia em relação a uma confederação de nações que vai existir no futuro. É uma confederação de nações que é descrita como povos que se unirão também ali, como aconteceu no passado, e sempre acontece, né? Aliados para fazer guerra, né? No caso ali, a dominação do mundo no futuro, ela vai se dar por meio dessa confederação de nações. Até tem muita gente que acha que a União Europeia é isso e tal, mas isso é um palpite, isso é uma especulação. Não tem nada que nos aponte que nações são essas, né? Tem gente que acha que é confederação da China com a Rússia, talvez com a Coreia do Norte, coisas desse tipo. É possível? Sim, mas a gente nem sabe o tempo em que isso vai acontecer. Isso não será presenciado por nós. Nós estaremos não estaremos aqui no reinado do Anticristo, porque é ele que vai ser o grande líder dessa confederação. E claro, novamente, o poder de Deus vai destruir essa Babilônia, que é chamada de Babilônia, essa grande Babilônia. Por que que é chamada de Babilônia? Porque assim como a Babilônia representava naquele tempo um sistema pagão, um sistema um sistema contrário a Deus, vamos resumir assim, lá no futuro vai ser a mesma coisa. E o mundo caminha para isso. O sistema voltado contra Deus, o sistema é um sistema de paganismo, um sistema essencialmente pagão, de valores pagãos em termos de moral, em termos de religiosidade. A religiosidade vai estar presente, mas é uma religiosidade anti-Deus, né? Mas o Messias, com a sua espada de dois gumes, né? Apocalipse apresenta Jesus como aquele que tem uma espada afiada que sai da sua boca. Claro, Jesus não vai ter uma espada saindo da boca dele. A ideia aqui é a palavra, o seu juízo, o seu pronunciamento com autoridade. Com isso ele vai destruir esse poder, essas nações. Portanto, Israel não deveria temer nenhuma potência estrangeira. Fossem os sírios, fossem os assírios, fossem os babilônios. Israel deveria entender que tudo estava preparado por Deus. As coisas iriam acontecer, Israel sofreria as punições que teria que sofrer. Mas o futuro já estava desenhado desde o início. E todos esses poderes, no final das contas, eles são temporários, eles não duram para sempre. Isso teria que mudar a perspectiva e a mentalidade deles, evidentemente. Assim como nós, hoje, que não vivemos no contexto de uma nação, nós não somos uma nação, a igreja não é uma nação com uma bandeira, um território, etc. E nem estamos em guerra com ninguém, não estamos sendo. A igreja não é invadida por outra nação, é totalmente diferente a questão, mas temos que entender coisas que, se nós não entendermos, por exemplo, o controle de Deus sobre as nações, sobre a história, incluindo as grandes potências que estão aí, ah, mas a China vai fazer isso, não, os Estados Unidos vão fazer aquilo, não, tudo isso está sob o controle de Deus. E, em linhas gerais, a Escritura nos dá informações. Aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós não precisamos saber, a Escritura não vai nos informar, não nos informa, mas ela tem aquilo que é importante. Quando a gente despreza isso, a gente acaba desvirtuando o nosso papel aqui no mundo. A igreja acaba se perdendo no meio da política, da politicagem e da manipulação dos políticos sobre o próprio cristianismo, que é muito grave. Mas enfim, estamos aí, precisamos ter uma compreensão, e quando fugimos disso, erramos com toda certeza. Bom, além da tarefa de destruir a Babilônia que a gente viu aqui, nós temos uma reação. Qual é a reação que foi causada pela destruição da Babilônia? Nós vamos pular aqui para o versículo 14, depois a gente volta aqui, mas o versículo 14, do versículo 14 ao 18, nós temos o seguinte: qual é a reação? Que reação teriam os babilônios diante da destruição? Veja, versículo 14: como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Tudo que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. No passado, as pessoas ficaram realmente apavoradas. Aliás, sempre que a gente vê essas cenas de guerra ali, Deus faz questão de mostrar: isso vai ser apavorante. São coisas, são juízos que estão acontecendo ali. Deus está julgando a Babilônia por meio desses povos que estariam invadindo ali. E o pessoal tentaria fugir, fugir como uma gazela ou como uma ovelha, que se, é, são animais que, como animais que estão sendo caçados e que se dispersaram diante da crueldade e da fúria dos inimigos. Essa é a ideia. E eles acabam fugindo para tudo que é canto lá, tentando escapar da destruição. E é interessante que o texto coloca que o maior interesse daqueles inimigos, daqueles povos que vinham contra eles, não eram os bens deles. Eles não estavam tão interessados nisso. Não é que eles não iam pegar, não é que eles não iam saquear, mas acontece que esse não era o maior objetivo deles. Tamanha era a fúria. Eles queriam era matar mesmo, eles queriam era destruir. Eles estavam com ódio, como o pessoal diria hoje, né? Estavam na força do ódio ali, movidos por isso. E tampouco qualquer suborno adiantaria. Não, nós vamos te dar alguma coisa aqui para você nos poupar. Não, não quero isso, eu quero é matar mesmo. Então veja que coisa apavorante, que coisa medonha que foi aquilo, que viria a acontecer. Deus está antecipando, não esquece, Deus está antecipando o que vai acontecer, o que viria, né, acontecer lá na frente. Os versículos 6 a 8 trazem um outro cenário, voltando um pouco aqui. E é importante, eu fiz essa distinção porque a gente sabe que a profecia ela lida com esses tempos, o tempo lá dos babilônios e o tempo futuro, onde você precisa distinguir o que se encaixa numa época e o que se encaixa na outra. Veja os versículos 6 a 8. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Essa é a ideia do que vai acontecer à humanidade. A humanidade que estará presente na Terra quando, no fim da tribulação, o Messias estiver chegando. Quando o Messias estiver chegando, o peso do julgamento e tudo o que vai acontecer vai deixar os homens muito mais apavorados do que nos tempos de guerra que o mundo já conheceu. Essa é a verdade que a Escritura está nos trazendo. Israel devia fortalecer sua fé com base na convicção da fraqueza do homem diante de Deus. Israel devia olhar, devia se lembrar de que o ser humano, seja ele quem for, ele é fraco. As escrituras mostram isso o tempo todo. Os homens, eles têm um poder limitado, um poder temporário. Deus é todo-poderoso, e os homens, afinal de contas, eles deveriam se dar conta dessa fraqueza. E Israel deveria sempre lembrar que ela, como nação, foi sempre tratada como carinhosamente por Deus, não pelo poder deles como nação, mas o poder de Deus que cuidava do seu povo ali. Ora, a igreja, nesse sentido, pode perfeitamente aprender muito mais do que eles aprenderam, porque quando nós olhamos para Jesus, o Messias, quando olhamos para Jesus Cristo, o que nós vemos? Nós vemos alguém que veio com todo o poder, com toda a pompa, cercado de exércitos. Não, veio. A palavra nos diz, né, que ele veio numa condição de humildade. Filipenses, capítulo 2, fala especificamente disso. Ele se sujeitou a uma posição inferior, a ocupar uma posição inferior. Ele se sujeitou a uma condição de servo. Ele se sujeitou a ser um como nós, e ainda por cima, dentro de um contexto humilde, um contexto de um povo comum, viver uma vida comum em humildade. Não, não, Pedro diz que quando ele era maltratado, ele não revidava, não tinha nada desse tipo, não demonstrava, sendo que ele é poderoso, né? Mas ele não usou desse poder, não usou dos seus atributos poderosos. Paulo, lembrando mais uma vez aqui, ele fala desse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O cristianismo é isso, é a fraqueza do homem usada para que Deus demonstre o seu poder. É isso. Deus é fraqueza diante dos homens. Paulo fala que os gregos desprezavam a cruz porque ela era loucura, era uma demonstração de fraqueza, uma demonstração, e os judeus se escandalizavam com isso também, né? Porque como você vai crer em alguém que se sujeitou e que morreu ali, que teve uma morte humilhante, como aquela? E Paulo diz: esse é o poder de Deus. O poder de Deus está, na verdade, está ali, demonstrado na cruz. A cruz é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Agora, os homens ignoram o quanto eles são fracos, e eles, na verdade, se baseiam no poder que eles entendem como poder, o poder aparente. E nesse texto nós temos ainda o julgamento envolvido na destruição da Babilônia. Veja os versículos 19 a 22. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. É muito interessante quando nós vemos a perspectiva histórica, né? Vendo que essas coisas iriam acontecer lá na frente, antes de Babilônia se tornar uma potência. Há um julgamento envolvido aqui. O fato é que no passado a destruição foi causada pela impiedade da nação. Isso foi o que aconteceu lá, a impiedade de uma nação inteira, uma nação movida pela maldade, movida por valores totalmente contrários a Deus, por motivações absolutamente ímpias, arrogância dos babilônios em acharem que o poder deles era ilimitado, como os assírios também, Deus já tinha falado a respeito disso, eram ali parentes nesse sentido, né? Agora, aqui também, claro, existe o zelo de Deus por seu povo. Veja que a promessa feita a Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Existe aqui uma questão do zelo de Deus. O povo dele é o povo dele. Ele usou esses povos todos para punir o seu povo? Sim, mas acontece que a maldade deles está lá. Deus não colocou essa maldade no coração deles. Essas distinções são importantes para nós. E eles haveriam de prestar contas por isso. E os danos seriam irreversíveis. Aqui fala de hienas habitando, fala de lugares que se tornariam desertos. E a destruição como Sodoma e Gomorra, ou seja, uma destruição completa. Aí você vai pensar assim, não, mas então nunca mais houve gente ali? Não, a questão aqui não é essa, é o poder que está sendo destruído aqui. É a forma de existência da Babilônia nunca mais seria a mesma. Quem é o Iraque no contexto do mundo hoje? E veja, de lá para cá nunca mais houve qualquer levantamento da nação nesse sentido. E todos esses danos irreversíveis, na verdade, eles apontam lá para o futuro. Veja os versículos 9 a 13, voltando aqui mais uma vez. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso, farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, do dia do furor da sua ira. Então, se no passado foi causada toda essa destruição, foi causada pela impiedade de uma nação, se isso aconteceu no passado, no futuro é a impiedade do mundo, um mundo ímpio que vai ter que acertar as contas com Deus. E o texto aqui fala de uma impiedade geral, os ímpios que há no mundo. O texto deixa isso muito claro. O que vai ser encontrado aqui na Terra antes da volta de Jesus? Uma multidão de incrédulos. Veja que a igreja terá sido retirada daqui e alguns se converterão durante a tribulação, o que será extremamente penoso. E eles serão martirizados, porque não terão a marca da besta, como diz lá em Apocalipse, seja essa marca o que for, não vai caber aqui nós discutirmos isso. Mas veja que a realidade é essa, a realidade fala desse futuro de uma multidão de incrédulos habitando na terra. É por isso que o texto fala de um extermínio tão grande. Um extermínio tão grande que encontrar pessoas vai ser mais raro do que encontrar o ouro mais puro. Está falando aqui de uma diminuição drástica na população, que vai ter que acontecer. Então é uma catástrofe. São eventos catastróficos, eventos climáticos, eventos que vão mexer com as estruturas da terra, vão mexer com todo tipo de coisa que você possa imaginar. E Jesus já disse isso, falou sobre isso também, que nada se compara à grande tribulação daqueles dias. Vai ser algo violento, vai ser algo de proporções inéditas no mundo. Tudo isso vai ter, vai, vai, vai, é, vai trazer danos irreversíveis ao sistema dominante. Esse sistema que está aí hoje e que vai piorar muito, esse sistema de valores, esse sistema de crenças. Esses comportamentos absurdos que nós vemos hoje das pessoas, tudo que você vê aí, tudo isso vai sofrer danos irreversíveis porque o Messias virá para reinar numa terra transformada, com pessoas transformadas aqui. É isso que vai acontecer. E todo esse julgamento vai ser por causa da impiedade dos homens. A sua incredulidade, a sua rebelião contra Deus, o asco que eles sentem pelas coisas de Deus, tudo isso será devidamente julgado. Israel devia desenvolver, devia ter um temor confiante. O que é um temor confiante? Temor confiante é olhar para Deus, saber que Ele é temível, mas saber que esse, que essa, o fato de Deus ser temível é o que não deve necessariamente estar contra nós quando nós estamos do lado dele, fazendo a vontade dele. Mas devemos sempre continuar, eles deveriam sempre entender que ele continuava sendo temível. Com Deus não se brinca, mas em relação à impiedade geral, a impiedade que cercava o mundo e cerca o mundo, a impiedade que cercava os israelitas ali, todas aquelas nações pagãs, eles tinham que olhar para Deus, saber que ele é um juiz perfeito, um juiz que a sua justiça é poderosa e as pessoas não escapam dela. Ele cumpre. Havia um julgamento previsto para a Babilônia, um julgamento baseado na justiça de Deus contra a impiedade dos babilônios. Israel, o que devia fazer era viver separado da impiedade, era não se misturar, era não compactuar, não imitar as práticas dos povos pagãos. Viver separadamente. Isso é o que eles deveriam fazer ao confiar num Deus assim. Não basta, ah, que bom que Deus é assim temível. Não, mas viva conforme isso. Sejam santos, como é santo o vosso Pai. Essa ideia, né, é buscar essa santidade de vida. Isso vale para a igreja, tanto é que Pedro repetiu isso. Pedro disse isso. Sejam santos como o Pai de vocês é santo. Sejam imitadores deles. Não vamos ser santos na medida em que Deus é santo. Não podemos, não temos como sê-lo. Mas ser santos olhando para a santidade de Deus, buscando esse modelo de santidade, sendo que precisamos a cada dia fazer isso, né? Isso é um fato. Agora, temos o privilégio da habitação do Espírito Santo. Temos a posse das Escrituras completas, coisa que os israelitas não tinham naquele momento. Faltava coisa ainda ali. Eles estavam longe ainda de ter o Novo Testamento, por exemplo. Nós temos tudo, temos a revelação ali, temos o Espírito, temos as condições para nos alinharmos com a vontade de Deus, com esse Deus temível, com esse Deus que deve despertar a confiança, justamente por ser temível. Nós devemos cumprir nosso papel no mundo. Evidentemente, a igreja está aqui para cumprir um papel, mas ela precisa compreender esse papel, precisa compreender que esse papel passa por uma outra compreensão, que é a compreensão do poder, do controle de Deus sobre este mundo, sobre as nações, sobre os poderes que existem aí. Deus está no controle e Deus tem um plano que vai se concretizar e está ali. Está registrado aquilo que nós precisamos saber, e é bom que a gente esteja informado, e é bom que a gente se alimente disso. E assim também a gente fuja desses modelos mundanos, modelos do mundo, que nos dizem o que é ser forte. É preciso muito cuidado para aquilo que o mundo estabelece, crê e incentiva as pessoas a crerem. Que seja forte, o que é realmente ser forte. A força que nós devemos nos basear deve seguir o modelo de Jesus Cristo, não o modelo do mundo. E devemos, é claro, viver em temor a Deus, um temor que nos separe dessa impiedade que há no mundo, evitando esses conceitos. Não é muito fácil, não. Parece fácil, mas esses conceitos estão sempre aí. E há pessoas misturando as escrituras com o paganismo, misturando Jesus com coisas pagãs. Muita gente ficou espantada nesse ano quando viu a abertura das Olimpíadas, por exemplo, e viu todo o pacote ali, de coisas contrárias as escrituras, até mesmo uma espécie de deboche em relação a Jesus Cristo, os apóstolos e tudo mais. E o curioso é as pessoas ficarem espantadas com isso, como se os Jogos Olímpicos tivessem uma origem não pagã, né? Então é importante a gente saber que esse mundo que a gente vive é isso aí, é um mundo pagão. O que nos cabe é nos separarmos de fato do paganismo. Evitarmos as coisas que estão associadas a ele, até aquelas que disfarçadamente parecem coisas cristãs. Temos que ter cuidado. Que Deus nos ajude nisso, nos ajude a enxergar essa destruição da Babilônia de um modo bíblico, de um modo correto, e nos posicionarmos também corretamente em relação a isso. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.